É 3304, estabilizado, chame torre 193 Palmeiras. 26, não, 3304. Ok, Washington 6219, aguarde só um instante para puxar no 02, para maior fluidez, o senhor vai puxar simultaneamente com a aeronave da passarela que encontra-se no setor oposto ao, à sua posição. Fala, sou 4299 no 8, também pronto para posicionamento. Gente, o azul 4299 é o número 1 no setor, corrigindo, o número 2 no setor, temos a aeronave da passarela que vai iniciar em, o pushback em 1 minuto, aguarde um instante. Pois é. Paulo Salvador, gol 923, posição meia dúzia para posicionamento. Gente, gol 923, número 4 para o pushback assinamento, aguarde um instante. Aguardando, 923. Paulo Genaro, bom dia. Orçamento 6225, centro da Quebec, autorização para Brasília, não sei se está certo. Genaro 6225, Brasília, aguarde um instante a cópia. Aguardando 6225. No solo 5-2, libera direita, chame solo em 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, obrigado. Chame a 2-2-5, é a saída prevista? É a Momo Transição Nidza. Solo Salvador, bom dia, gol 1-0-7-2, igual 5. No 072, bom dia. Táxi pela Alfa e reporte chefe da Juliette. Alfa, importante da Juliette, gol 072. 604. Iniciando, B2-12. Gol no 923. Pushback e acionamento autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, gol 923. Passaredo 2223, pushback e assinamento autorizado, chame táxi. Isso, pode estar aqui. Oxenel 6225, cópia. Cópia 6225. Brasília, autorizado nível 320, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Nidsa, após Nidsa, Puído, após Puído, intercept a Peruísque 10, até Formosa. Após DCT Brasília, controle 120, decimal 8, transponder 5550. 5345, após a passagem do tráfego, pouso ali, mantém pista no zero. Após a passagem do TAM, ali mantém o trip 5345. Tony 20, decimal 8, transponder 5550, Oceaner 6285. Correto, Chanel 6225, chame pronto para o pushback e acionamento. Vai, chama pronto para o pushback e acionamento, 6225. Solo, Salvador, bom dia, gol no 605, autorização Galeão 360. Bom dia, gol no 605, autorizado, Galeão 360, via Pezulu 10 até SMAP, após SMAP conforme o plano. A decolagem da 10 com curva à direita, subida Dael, após Dael, Leda, após Leda, DCT Bridge, para interceptar Pezulu 10. O controle 120 decimal 8, acione 5552. 3304, no solo 55, libera direita, chame solo em 121 decimal 9. 0 curva à direita, Dael, Leda, Bridge, 208, controle 5552, transponder, voo 1605. O voo no 072, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, voo 072. Voo no 605, correto, cotejamento, reporte para o pushback acionamento. Vou voo no 072, seu gate é o 04, aguardando apenas o início do táxi do Airbus da Oceaner. 04, aguardando o Oceaner, voo 072. Autorizado, decolar, piscina 0, trip 5345. Autorizado, decolar, piscina 0, trip 5345. Para o táxi Altitude 62, Uno Uno está com 121 a bordo, alternando com Finch, 3 horas e 45. 7, Oceania 62, Uno Uno, táxi à direita, ponto de espera da 0186 Torre, 1020, o ajuste, boa viagem. Táxi, ponto de espera Torre, 1020, Oceania 62, Uno Uno, boa, até daqui a pouco. Gol no 072, ingresso no pátio principal, gate 4. Gate 4, ingresso gol 072. Solos Amador, bom dia, da 3304, livrou, ingressou na Alfa 64. Da 3304, bom dia, táxi em frente e chame antes da Juliette. Em frente, a morte da Juliette, da 3304. Solta 3223, 42 a bordo, 350, Salvador, pronto, táxi. 5345. Ou, ingresso na Índia, ponto de espera 186 Torre, o ajuste no 020, boa viagem. Afirmativo, segue o Boeing da Gol, chama 286.0, obrigado senhor, bom dia. Salvador, Gol no 923, está pronto para o táxi, que tem 163 a bordo, 4 alterna Galeão. Ciente, Gol no 923, táxi pelo pátio, Índia, ponto de espera 186, e o ajuste no 020, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 26, 020, bom dia. O TAM 3304, informa um Boeing da Gol à sua esquerda, está iniciando o táxi a partir do través do gate 612. Temos a aeronave da Gol e um Embraer 145 da Passaredo. Após o Embraer da Passaredo, autorizado a ingressar no pátio, portão 612. Ciente, visual com os dois tráfegos, tanto da Gol quanto da Passaredo, após a passagem do tráfego da Passaredo, prossegue para o 612, o TAM 3304. Azul 4299, pushback e acionamento autorizado, chame táxi. Alívio 4299. O Papa Romeo Alpha Echo Fox está estabilizado no ILS da 10. Alpha Echo Fox está de torre, 118, principal 6, bom dia. 1186, Alpha Echo Fox, bom dia. 3486, desça para 2000 pés, 1020, livre da gestão em Itap. Livre da gestão em Itap, 2000 pés, 1020, 3486. Ok, autorizado LS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado X-Ray, informe estabilizado, tá 3486. VIP 5345, voe direto Eudes. Direto Eudes, 5345. Pouso 97. Obrigado, senhor. Então, reporte no externo para o cancelamento do plano quando visa coisa. Confirme, o Alpha Echo Fox já avista o campo? Já tem a pista vista, o Alpha Echo Fox. Gente, então Alpha Echo Fox, plano cancelado agora 59, curve à esquerda. Autorizado base pela direita, pista 17, chame trem embaixo da roda, senhor. Autorizado, posteriormente para 17, base pela direita, chamará na final. O trem já está baixado de chegada. Obrigado, senhor. 211, autorizado decolar, pista 0, vento no 50 graus, 09 graus. Salvador, Gol no 923, pronto, espera. 923, ali mantém pista no zero, senhor. Ali mantém, 923. 223, pronto, espera também. O PL 2223, mantenha o ponto de espera, senhor. Mantenha. Azul 4299, 121 a bordo, 3 horas e 50, alterna Ribeirão Preto. Para a final, baixado e checado. Alpha Echo Fox tem pouso autorizado na pista no 7, vento no meio, 0 grau, 089, ajuste 1020. Teve pouso na 7, o Alpha Echo Fox. Você vai seguir o mesmo pelo pátio e Índia, no ponto de espera da 10. Chame a torre, 186, o ajuste no 020. Boa viagem, azul 4299. Deixa eu seguindo pelo pátio, seguida aeronave pela Índia também, 4299. Quando espera, vai chamar a torre, obrigado. TAM 3663, pushback acionamento, posição 05. Ok, o TAM 3663 mantém a posição, informa o Embraer 190 da Azul, vai permanecer por um instante a retaguarda, através do seu gate 5, aguarde para início de pushback acionamento, previsão de 7 minutos. Sente guardando o 3663. Autorizado a decolar pistão 0, vento no 50 graus 0800. Decolar pistão 0, voo no 9233, sim. Passaria 2223, após o início da rolagem do Boeing da Gol, ali mantém pistão 0, senhor. Alfa Echo Fox no solo 02, confirme Pátio que se destina. Pátio 5, ciente, livre táxi à direita, estacionar frequência livre, bom descanso, Fox. Uno 605, está pronto para o táxi, com 187 a bordo, 3 horas e 30, Terra Campinas. Sente, Uno 605, táxi à direita, chame a torre em 186, no ponto de espera da 10, e o ajuste é 1020, boa viagem. Sente, livre táxi, ponto de espera 186, voo, Uno 605. Salvador, bom dia, Gol no 923, passa 1610 na Cescuda. 923, contato radar, subal 360 na proa de Leda. Direto Leda, 360, Gol, Gol no 923. Vai chamar para o táxi, tá 3663. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1605, ponte de espera da montanha. Bom dia, 1605, mantém um ponto de espera, senhor. Amém. Acelerador 2223 decolou aos 04, correção ao 05. Chama agora o controle de Salvador, frequência 120.8, senhor, bom voo. 208, obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. 10486, bom dia, baixada travado, final 90. Correção, passarido 2223, sobe e mantém o 260, vigilância radar. 260, sobe sua vigilância, 2223. Que é o Oceaner 6312, autorizado, Recife, o nível 350, via Peruísque 58, decolagem da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, Oceaner 55, 5 Luna. Oceaner 6312, autorizado Recife, Bolívia 350, via Peruíbe, Coido. Colégio de Sola 0, curva esquerda, Pucacaju, 120, décima 8, transporte de 5551. Correto, chame pronto no gate 10. O Oceané 6225, a previsão para iniciar o pushback, 10 minutos. Confiando para o 6219? Afirmo, cruzando 140. Esquerda para o 140, Oceané 6219. Confirma? É esquerda para o 6219? Para esquerda para o 140? Senhor Critério, aguardando o pushback, o 6225. O Sinal 6211, chame Recife, 125, ou Noterno 13325. 251-3325, 629. Papá Mike Eco Eco, plano Pararacaju, tá pronto pra cópia? Ok, Mike Eco Eco, autorizado, Aracaju, 1000 pés, seguindo a linha do litoral norte. A decolagem será da 17, com proa nordeste, ou sob coordenação com a torre, a mesma opera em 18.6. O controle 120.8 e o transponder é o 0263. Mike Eco Eco. Também no solo 08, libera a pista próxima direita, chame solo em 121, decimal 9. Libra 129, até mais, até mais também. Aí, azul 4299, agora espera, pronto. Bloqueado 4299, vamos ter um posso esperar. Vai manter. 3, temos 158 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Copiado, TAM 3663, táxi pelo pátio, Índia, ponto de espera da 10186, torre, ajuste agora no 020, boa viagem. Ok, pátio, Índia, ponto de espera da pista 10, torre 1186, 020, obrigado, senhor, bom trabalho. Comente. Fala, bom dia, TAM 3486, livrou. TAM 3486, bom dia, táxi pela Alfa, táxi lento, e mantenha a posição antes da Juliette. Táxi lento via Alfa e mantenha essa Juliette, da 3486. Está estabilizada no ILS, o Xané 6311. O Xané 6311, complete final, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, o Xané 6311. Controle, eu passo ali 2223. Autoriza, gente, a vitória da conquista presente ali. Após hábito autorizado, vitória da conquista. Passarei 2223. Afirmativo, após hábito da conquista. Obrigado. Nave que agora decolando pistão no zero. Tá ok, estamos aguardando aqui. 4299. Torre, Xané 6319, bom dia, estabilizado em ILS. Bom dia, Xané 6319, tráfego agora avistado, ajuste no 020. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, senhor cheque trem. Ciente, continua a aproximação, 1020, Xané 6319. 3-1 não confirma, trem baixo travado, senhor? Negativo, hein? Ciente. Gol número 05, decolou 10-0. Chama agora o controle de Salvador em 120, décima 8, bom voo. 1208, bom, 605. Bom dia, gol 605. Gomo 605, contato radar, se vai nível de voo 360, da presente, voe lida. Lida presente, sobe 360, 605. Salvador, é ouvindo pra oi? Prossiga. Se não for atrapalhada, poderia abrir a Simbra e após girar para o 97? Autorizado na pista no 0, vento no 60, graus com 089. Autorizado pouso, pistão no 0, chanel 6319. Tomando táxi 6225. Isso, rapaz, vai circular para o 97, obrigado. O TAN 3486, mantém a posição. Mantém, TAN 3486. TAN 3486, o seu gate é o 01, está sendo desocupado agora pelo um Fokker da Oceané. Aguarde para ingresso. Tem, TAN 3486. Passarido 2223, Semi Recife, 1288, alterne 1260. 2280, bom dia. M3, o nono, no solo, zona 3, libera a pista próxima à direita, chame solo em 121, décimo 9, chame. Livro à direita, 1219, chame a 63, no. TAN 3486, após o foco da Oceané inicial táxi, está autorizado a ingressar no pátio principal, gate 01. Na sequência do Fokker 100, prossegue para o 01, no TAN 3486. O 4299 é autorizado do colar, piscando 0, vento no 50 graus com 089. Esse ano o 4299. Na 63 no ano, táxi pela Alfa e Juliette, gate 8. Táxi via Alfa e Juliette até o box 8, na 63 no ano. Boa, Oceanair 6225, com 8 4 a bordo, autonomia de 4 e 30, alternando com 20. Oceanair 6225, livre o táxi à direita, ponto de espera 18612, ajuste 1020, boa viagem. 18610, no ponto de espera pela direita, o 6225, obrigado, bom dia. Tráfego Salvador, bom dia, o MG 6729, cheio da informação Quebec, Guarulhos 360. Bom dia, o Web 6729 está autorizado, Guarulhos, nível 360, via Apesulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive, Poços de Caldas. O Decolagem será da 1-0 com curva à direita no perfil da subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Bridge intercepta a peso Luno 6. O controle 120 decimal 8 e transponder 5572. MG6629, aprovado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, decola da 10 com curva à direita, da El Leda Bridge. O controle 1208 e o transponder 5572, MG6629. Correto, chame pronto no gate 11, web 6729. Bora. Tráfego Salvador, trip 5221. Com a Quebec, com a autorização de voo para a Vitória da Conquista. Trip 5221, está autorizado. Vitória da Conquista, nível 200. A decolagem da 10, com curva à direita no perfil da subida Arbor. E após Arbor, CCT Conquista. Controle 120 decimal 8. Acione 5563. Autorizado Conquista, senhor, no 200, decola da 10 com curva direita, perfil da Arbor, após Arbor direto com controle 1208 e transponde 5563. Uno, alterne 13325. 13325, confira a primária. 1251. 251, obrigado, bom dia. Confirma sua posição agora? Estamos cruzando agora a linha do litoral, senhor. Gente, Mike, Eco, Eco, então curve à esquerda e aguarde para o cruzamento da autorização de cruzamento do eixo da 1028, Mike, Eco, Eco. Ok, aguardar o cruzamento da 1028. Tô em Salvador, muito bom dia, o Vitor Bravo, hein? Vem, Fix, solicita a circulação 197. Gente, o Vitor Bravo Whisky, então o plano agora cancelado aos 1-8, autorizado curva esquerda, chame base pela direita, pista 1-7 para a transição de pouso, Vitor Bravo Whisky. Whisky, vem, quantos episódios, senhor? Só foi para teste de equipamento, obrigado. Gente, 3663, decolado aos 1-8, chame agora o controle Salvador em 1-20-8, bom voo. Vale. Controle Salvador, 3663, passando 2000 na sua escuta. A 3663, contato radar, subo nível de voo 340, saio da EL. 340 da EL. O 3663 pode voar direto da EL, Olinda? Aperta sobre a saída devido ao tráfego já na saída, tá 3663. Tá bom, vai manter 63, obrigado. Após Sorocaba, DCT Orana. E após Orana, conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita, subida Arbor. E após Arbor, Elefa, para interceptar o Pesulu 21. O controle 120 decimal 8, acione 5557. 107. Autorizado nível 360 para Curitiba, Ampres 121, Sorocaba, após direto Orana. Decola a pista 10 com curva direita, saída Arbon, após Elefa, intercepta pelo Zulu 21. Controle 1208, transponder 5557, UTAN 3859. Correto, UTAN 3859, chame. Pronto, para puxar e acionar. Camarada, 3859. 1208. Mike Eco Eco, autorizado o cruzamento do eixo de decolagem pista 10, chame livrando esse eixo. Autorizado o cruzamento, chamará Mike Eco Eco. Puxa, número 225, aguarde aproximadamente 1 minuto e meio para o decolagem, senhor. 1 minuto e meio. Bravo, isso de base para final. Vitor Bravo Whisky, autorizado o pouso pista 17, vento no 40 graus, 089, ajuste no 020. Sete, ou isso que 604, autorizado Brasília,